Torre Salvador 5001, boa noite, quanto espera, Paulo? Libertador 5001, autorizado, alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus com 08 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10 azul 5001. Very important, Azul 2713. Azul 2713, descend 4000 feet, altimeter setting 1018. Descend 4000 feet, altimeter 1018, Azul 2713. Oceaner 62212, reautorizado descida 2000 pés, autorizado final do procedimento, ILS X-ray da Epsilon 0, reposto estabilizado. Boa noite, Oceaner 6074, informação Charlie. Oceaner 6074, boa noite, sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomed 1, é o número 3 na aproximação. Passivo 050, Bomed 1, 001, decola os 28, controle 20, decimal 8, bom, boa noite. 208, boa noite. Controle é o 5001, boa noite. Azul 5001, boa noite, contato para decolagem, submantém nível de voo 340, passando 2000 pés, voa Leda. Passando 2000, voa Leda 340, 5001. Você sabe no antigo, confirme ordem de que despido? Sobre o ICE do sector, mantém 200, have a two blessings. Roger. Salvador, está 4738, autorizado em linha de decolar, pistão no 0, vento 130 graus com 08 nós. Anilha 410, está 4738. Descent into 2,000 feet. Descent into 2,000 feet as Ultra 7 1-2. Azul 517, boa noite, restando identificação, desse nível de voo 060 via chegada Bomed 1, Azul CG altímetro 1098, é o número 4 na aproximação. 060, 0018, 4. Ainda negativo, Azul 5127. Controle Salvador, passarido 2224, centro da informação, Charlie. Oceané 6212, complete final do procedimento, ele é X-Ray, torre 1 no 8, decimal 95. Passarido 2224, sonho identificação, está autorizado a chegada por MED 1 no reporte de áudio de CID, informe que é o número 5 na aproximação. O número 5 para aproximação, sente por MED 1, informará para o CID. Azul 2703, clear the LS X-ray runway 10, request established on localized course. Clear LS X-ray runway 10, I will report established, Azul 2703. Set 38, decola os 36, controle 20, decima 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Salvador, TAN 4738, boa noite. TAN 4738, boa noite, contato para a decolagem, suba via Momo para nível de voo 350. Via Momo até o 350, TAN 4738. Azul 5001, chame centro Recife, em 125 decimal 1, no caso negativo, 128 decimal 35, bom voo. 251, bizarro, 285. Uma dúzia nós, 1-2 nós. Depois, velho, 1-2. Paz, milha 18, 6074. Primeira velocidade, Paz, 1-2-7, boa noite. Afirmativa, 1-5-1-2-7. Rio autorizado descida 4 mil pés, a gente já estima no 0-8. TAN 4738, autorizado vá na proa de Cogbo. É vá Cogbo, TAN 4738. Oceaner 6074. Oceaner 6074, voe direto Duna. Direto Duna, descendo para 2000. Azul 5127, é autorizado voar direto Duna. Direto Duna, 5127. Azul 713 complete final approach and contact town tower frequency 118.95. Salvador South 118.95, Azul 713. Controle de Salvador, passarinho 2224, uma oportunidade de descida. Passarinho 2224, desce inicialmente o nível de voo 100. Autorizando 100, recomenda alguma velocidade, controle? Ainda é negativo, passarinho 2224. Ainda é negativo, passarinho 2224. 9, boa noite. Steven Azul 2713, continue our approach and report runway in sight. Optimum side 1018, light rain over the field, and the runway is wet. Roger, we report to runway in sight, Azul 2713. Tem 4738, se siga. Pode coordenar para o time para evitar conformações, senhora, o 4738? Queremos coordenar inicialmente o salivo de desvio. Sim, inicialmente na Pro 350, vai curvar direito. Chanel 6074, autorizado o final do procedimento LF X-Way da Pistão 0, reporte estabilizado. Vai reportar, 6074. Então, 4738, autorizado a prio de frute. É bom frute, 4738, muito obrigado. Runway site Azul 273. Runway Azul 2713, clear to line number 10, runway is wet, and the wind is 150 degrees with 12 knots. Clear to line runway 10, Azul 273. Azul 5127, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LSX-Way da Piscina 0, reporte estabilizado. Então, desçando para 2 mil, reporte estabilizado. Passarinho 2224, voe direto ITAP, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro no 08. Direto ITAP, no 08, um ajuste, passarinho 2224. Azul Chané 6074. Azul Chané 6074, complete final do procedimento. ILS X-Ray, chame torre 198, decimal 95, bom pouso. 795, obrigado, boa noite. TAM 4738, Centro Recife, em 125, decimal 45, caso negativo, 126, decimal 25, bom voo. Vai chamar o centro, Recife, 2545-2685, tá 4732, obrigado, boa noite. Oi, chuva leve sobre o campo. 22 vai reportar. Bom, Chanel 6074. Chanel 6074, pouso autorizado. Pista no zero, pista molhada, o vento 140 graus com 08 nós. Sente livre pouso 6074. Salvador, 956, tá no ponto zero, 10 pronto, ciente do tráfego na final. Do final do procedimento, ele é sexuída, pressão 0, reporte estabilizando. Descida para 2.000 pés, informará estabilizada no ILS X-ray da pressão 0. Passarei do 2224. Autorizado, Daniel, manter cabeceira 1-0 após o tráfego. Relativo, após o Xanera ali, mantenho, tá 956. É 074, solo 47 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. O 5127, Sami Torre, 198, decimal 95, bom pouso. Baixa azul, 5127, continua a aproximação, reporte visual, altímetro no 08, chuva leve sobre o campo. Estaríamos 5 no meio, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 50 graus com 08 nós. Gente, vai iniciando, tá 95 ao meio. Na aproximação, guardando pista livre, azul 5127. Pouso autorizado, pista no zero, pista molhada. O vento é 1,60 graus com 0,8 nós. Segundo pouso azul, 5,27. 5,60, decola 49, controle no 20, decimal 8, mover, boa noite. Ciência 208, obrigado, até mais. Controle Salvador, 0956. 0956, boa noite, contato Radar Decolagem, sub mantenha nível de voo 340, passando 2.000 pés, voe direto Leda. Gente, 2.000 direto Leda. Interceptando o localizador, controle passarido 2224, formado. Passarido 2224, comprando o sinal DLS X-Ray, chame torre 1 no 8.95, bom pouso. Torre 1 no 8.95, grato, uma boa noite, bom feriado, passarido 2224. Torre Salvador, passarido 2224, boa noite. Passarido 2224, reporte visual com campo, altímetro no 0 no 8. Chuva leve sobre o campo. Formará visual com a pista e chuva leve sobre o campo. Passarido 2224, ciente. 5127, solo 51, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Boa noite, 219. TAM 3398, boa noite, a sua identificação. Desça nível de voo 050, voe direto ITAP, para interceptar a chegada do Bomé de Uno. ITAP 050 ou 3350 da TAP. Avistou a 1.500 pés o passarido 2224, Torre Salvador, controle de pouso baixo e travado. Passarido 2224, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada. O vento é 1.70 graus com 1.0 nós, com 10 nós. 1.70 com 1.0 nós, pista molhada, passarido 2224. 1228, a sua identificação, desça nível de voo 060, via chegada Bomed 1. R224, solo ao 56, à direita, prossegue táxi na minha escuta, via Alfa Juliette, remota 12 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 12, pátio principal 2224. Rugô 3354, uma boa noite, no ponto de cara pronto. Rugô 3354, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 150 graus com 10 nós. Ali decola agora 354. Meia chave centro Recife, 1251, no caso negativo, 128 decimal 35, bom voo. 1972, boa noite, essa é a identificação. Esse é nível de voo 070, via chegada Bomed 1. Aimente, para que todo 070, poderia voar para o Negativo, mantém o preço de chegar. Cono 354, decolada 58, oceano transponder 5072 e chame o controle 120.8. Bom feriado, querido. Obrigado. Boa noite. Boa noite, contato a decolagem, suba nível de voo 230, passando 2.000 pés e vou direto ao Jamo. Já tá passando 2.000 já, obrigado. Tan 3398, vou direto Duna, desça 2.000 pés, ajuste de altímetro 1018. Duna 2.018, Tan 3398. 1228, Rio autorizado, descida 3.000 pés, ajuste de altímetro 1018, confirme sua velocidade indicada. 280 nós indicada, 13.000 pés, ajuste 1018, gol 1228. 1228, reduza para 2309. 230 nós a reduzir, gol 1228. 1972, reautorizado descida 4.000 pés, ajuste de altímetro 1008. Para 4.000 pés, gol 1972. good evening, Azul 4062, Best Lane 23017 for Nathan Charlie. Azul 4062, qual que é a gente do 104 level, 050 vai a Bomédio 1 arrival. Yeah, Bomédio 1 arrive at 205, Azul 4062. T698, autorizado o final do procedimento LF X-Ray, após estabilizado. TVLS, estabilizado, 736, 9. Cruzar 150, o Gol 354, fica na sua escuta. Confirme para o controle. Cruzando 354, Gol. Cruzando 150, Gol 354. Ah, copiado o Gol no 354, a base parece uma Recife. Aguardando, obrigado. Controle Gol no 222. Você consegue informação junto à torre, como é que está a chuva, se está leve ou moderada? Aguarde, iremos conversar com a torre. O Gol decolou há 7 minutos atrás, estava na carteira, tá bom, lá no final está chovendo mais fortinho aqui, Igor. Obrigado, colega. Pode ir que tá, na carteira está fraco. Show de bola, bom voo aí. Realizando 3398. 3398, completo final do procedimento, chamando torre 198, decimal 95, bom pouso. 295, 33. No 354, Tami Recife, 1254, 5, caso negativo no 2085, bom voo. Ótimo, aliás, direito, obrigado. 1228, desça 2000 pés, autorizado final dele é X-Ray, aposta estabilizada. Torre informa que a chuva leve, 1300 com 8000 pés. 8000 metros de visibilidade, corrigindo. Quantos metros de visibilidade, desculpa? 1300 pés e 8000 de visibilidade. Muito obrigado pelas informações, né? 2000 com 1018, Gol 1222. 1972, deixa 3 mil pés. Para 3 mil pés, Gol 1972. Azul, Fosa do 600, 4000 feet, Ultimate Série 1018. Não, continue down to 4018, Azul 4062. 98, reporte de todo um campo. Também. visual 33 na viagem. Pista 3398, avistado, pouso autorizado, pista na 0, na 70 graus, na 09. TV pouso na 0339. Estabilizou no ILS, gol 1228. 1228, completo sinal do procedimento, chame torre 1 na noite, decimal 95, bom pouso. Torre 1 na noite, decimal 95, obrigado, boa noite, gol 1228. 9, repare a próxima direita, via Taxi Foxtrot, mantenha minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10 na sua escuta, até 3398. Oi, Salvador, boa noite, gol 1228, estabilizado, minha aliás. Boa noite, gol 1228, continua a aproximação, reporte visual com campo. Gente, gol 1228. Visual na pista, gol 1228. Gol 1228. Pouso autorizado, pista na 0, vento na 70 graus, 08 mais. Sente, pouso autorizado na pista 10, gol 1228. Alpha Zero 6-2000 feet, clear DLS X-ray runway 10, report established. QRQ 2000, clear Jeffers, I count them, go QRQ 2. 1972, complete novo procedimento, Sam Torre 198, decimal 95, bom pouso. 2895, boa noite. Sorgo 1972, passa 1700 pés. Thank you, 1972, continue a aproximação, aguarde, pista livre, existe na 018. Aguarda. Visual, 1972? 972, visual, 1500 metros. Perfeito. Gol 1228, na sala 13, libera a direita, via taxi Fox, mantém me escuta, taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 111. Sente na Fox Trot, Alfa, Juliette, portão 11, na sua escuta, agora 222. Gol 1972, pista livre, pouso autorizado, vento no 70 graus, 122. Pós autorizado, Gondor 972. Gondor, boa noite, parceiro 2228. Gente da Delta para a Copa. Sente, aguarde Copa, parceiro Tower step from Alcalá 4262. Azul 4062, complete final approach and contact the tower, frequency 118.195, good landing. 1895, have a nice job. Gol 1972, na sala de nomeia, libera direita, via taxi Fox. Mantenha meio escudo, taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, Gondor 972. Salvador, Tower City, Evening Azul 4062. Azul 4062, continue a route, expect land clearance. Expect land clearance, 4062. Zero 62, clear to land, runway 10, 70 degrees, 08 knots. Clear to land, Azul 4062. Azul 406 on the ground at 2-0, leaving to the right. Maintain this frequency, taxi approach via Alpha Juliet 10-0-1. Yeah, that's right, and remain your frequency, Alpha Juliet 10-0-1. Pronto, qual é o 2228? Cruzada da Vitória da Conquista, 8-0, viada do plano de voo da cauda 1-0, após a decolagem curva direita, perfil de saída Azor 1, transição elétrica, cena 5062, controle no 20-8. Só repetir o transponder para o 2228? 5062. Conforme decola da pista 1-0 com curva direita, saída Ador 1. O transponder 5062 e controle 1-2-0, decimal 8, para o jogo 2-2-2-8. E confirmando a saída Ador 1, transição elefa. 1, transição elefa, o passageiro 2-2-2-8. Qual é que eu estou chamando? Foi feito o DLA? Repetitivo é os 30, senhora. Decola os 35. 30 da hora passada, confere. Torres Salvador, boa noite. Otan 9595 com a informação Delta. Gente, vai de copa. Otan 9595. Na escuta, senhora. Confirme se o vídeo da LA. É, eu não consigo te informar isso agora, eu vou checar com a companhia, mas esse voo ele já foi mudado o horário da decolagem, já tem praticamente aí, acho que uns 4, 5 dias. E você já me informou o horário? É 3h30, é isso? É, e 35. Perfeito. Passaré 2228, na escuta? Na escuta. Entrei em contato com a sala IES de Salvador, mas me informou que não tem nenhuma DLA no sistema. Entre em contato com a companhia e com a IES para checar a situação. Ok, obrigado. A gente vai entrar e eu já te volto. Sim.